Seu voo no 645. 3 minutos. Tá. Frequência 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Vai chamar Recife 168, 1228, 260, passageiro 2231, obrigado, vai seguinte. 8900 com 229 a bordo, alternado Galeão, 3 horas e 45, sapor para o saco. Gente, em frente, segunda direita vem indo, ponto de espera 118 decimal 95, ajuste na 0 no 4. Fácil, segunda direita vinda, é com a pessoa 2895. Gente, é o esquilo, eu tenho como cotejar na curva 2? Ah, você bateu, cara. A direita 1000, a checa surpresa, 0162 adicional, a CTAMBO 08, o 3 tem um outro com a borda, a perna do Galanta, com 3 horas de autonomia. Gente, o esquilo tomou o cotejamento correto, a direcionar chama para ataque. Graças. Delta, problema, boa noite. Para o saque do esquilo. Esquilo, chama no ponto de espera da Oscar. Esquilo, vejo. Para o Salvador, para passando o Vitor e a Juliette. Passando o Vitor e a Juliette. Ajuste no 014, vento do aeródromo 090 graus, 149. Autorizado final no 7, reporta na curta. Reporta na curta, Juliette. Salvador, seria a saída prevista para barulho, se também era estimulado? Tá pronto, Cláudio. Confirmo. Autorizado Guarulhos, nível 360, Upper 10, até Papa Alfa Índia, Piraí, desce até Umbade, Upper 144, Pagog. Decola cabeceira na 0 após a decolagem curva. À direita, desce de saída da Elio e da Motiva. A CN transponder 5135, controle 120, décimo 8. Eu chamei a 6259, autorizado Salvador, nível 3, corrigindo, autorizado Guarulhos, nível 360, Upper Zulu 10 até Papa Alfa Índia, depois virar Fumbade, Upper Zulu 44, Pagode. Pulando da 10, curva à direita, da El Leda Motiva, 5135, opção Sonder, controle 120, decimal 80. Conexão pronto. Chama pronto, 6129. Está presente ou após a posição em Pelagio? Está presente, o Mike de Leste Quebec. Está presente, posição antiga rotatória. Tapuã, chama controle Salvador, 120, décima 8, bom voo. Alô, Tapuã, quando lá, 1208, grave, tá? Boa tarde. Na curta final no 7, Vitor e Juliette. Tráfego avistado, Papatango, Vitor e Juliette. Autorizado pouso não no 7, vento 090 graus, 139. Tráfego pouso no 7, Juliette. Fazer uma passagem, Papatango e Esquilo. Papatango e Esquilo Zulu, mantendo contagem de viagem no meu teste, corredor S-Ferra, pode sair da barra. Autorizo 2500 na radial 245 de Salvador, não. Autorizado, 25006, na pôr de Cairo, o ajuste Salvador no 014. Oh, muito grato, tchau. Papatango, Eco Delta Fox, agora sim, recebo, mantendo no 1310. Então, eu recebo no 1410, o ajuste Salvador é 1014. Aqui Índia Bravo, Índia Delta, distante 4,000 feet, 28, 1014. Agora eu vou no 645, para a frente, para a minha. Exato, botão 2, chama o ataque. Ao livrar, frequência livre. Nove sono e identificação, via chega da mar e desça para nível de voo 050. Senta, aguarde. Papá Romeu, Mike, Juliette, Quebec, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, Mike, Juliette, Quebec. Beleza, 1863, nome autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 340, via pouso 44. Decolagem cabeceira na zero, após decolagem curva direita, perfil de saída da EL, Leda, após Leda, voo do CT seguro. Acena 5141, controle 120, decimal 8. Via 3 para o Rio de Janeiro, nível 340, via pêndulo 44, decolada 110, curva direita para a decolagem, perfil da EL, Leda, confirmada após Leda, direto posto seguro. E o transponder 5141 ao controle 208, 22639. Correto, chama pronto, ponte 8. Pronto. Segue com o cruz do César, reporta no César. Gente, aguarda, tô com o tráfego finalizando o feedback no setor. Qual foi o tráfego que chamou? Qual o horário da notificação? Rodou 120, décima 8. 08, 38, 7. Gente, papai, eco da Datafox, autorizado. Prossegui final no 7, reponta no Savelha em mar. Vida Eltre, 3, 0, 3, 8, 9, 7. O que eu vou fazer com a ISC? Ok, gente, obrigado pela informação. O voo no 645 para o táxi, operando em caminhão, 3 horas e 40, 140 a bordo. Direita vindo, ponto de esperão na noite decimal 95, ajuste na 0 no 4. Direita aí, 18, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 2, 8, 3, nível 320, Brasília. Quer chamar da Copa? Tudo bem, Datafox? Datafox, para cheque 090 graus, 129. Graças. Estacionamento azul 2639, estamos na posição de número 8. Xenemia 259, autorizado inicial push, portão 3, chama táxi. 3, autorizado por 62 mil, não é por flight. Azul 2639, autorizado por portão 8, chama táxi. 2008, chama táxi, 2639. 8900, é possível apresentar a Potsman? Então, 3897, aguarde a combinação com o Tetra. Claro. 6, marcha de excelente. São Romeu, marcha de excelente. Eu, Mike, de Leste Quebec, com a circunstância de Guasa, no meu pé, no corredor Axã. Quando possível, informe o seu estimado de ingresso maternal de Ilhéus e o estimado de pouso em Porto Seguro. Certo. Dan 3897, autorizado, direto Mótiva. Na presente Mótiva, Dan 3897, graças. Juliette, prossiga. Direcionar, chama para táxi, Vitor Índia Juliette. Quebec, prossiga. Magnete Quebec, limite terminal aos 2040 e o pouso em ponto seguro aos 2151. 2040 na terminal de Ilhéus, estima de pouso 2151, Mike Juliette Quebec. Afirmativa. Para o Delta Fox, no solo 24, confirma a parte. Seja 2 do táxi, seja atrás do que seria. Item de Júlia, está autorizado o táxi, chamando o ponto de da Oscar. Speed 1014, clear for the ILS, and we'll call you. Just checking, clear Victor 366, Mike, if you don't know. Em órbita colapso, sistema 7, vento 090 graus, 109, Papatango Vitor, Índia Juliette. Bruno 645, decolou aos 25, chama controle Salvador, 120, décima 8. 1208, obrigado, agora 645. O sistema deles não tem nada do plano, eles estão mandando uma mensagem pra lá e solicitou que se eu fizesse contato com o local onde apresentou o plano. Sou 1645, contato radar, via saída da Elcio, estou para nível de voo 360. 360, com 1645. Sim, está aqui à direita, vindo, ponto de espera 1985, ajuste na 014. Tente azul, táxi de repartir, de ponto de espera 1985, ajuste na 014. Batim, de ponto de espera 1895, 2939. Salvador, voo 1645. Voo 1645, prossiga. Presente, possibilidade de voo Adael ou Leda? Atualizado, direto Leda, voo 1645. Leda, obrigado, voo 1645. Tango, Whisky, Lulu, no atraso vai reportar no C2, frequência livre. Salvador, Papatango, Vitor, Índia, Juliette. Papatango, Vitor, Índia, Juliette, no meu caso, corredor ACR, ponte para a barra. Autoriza 2500, proa 2500, Índia, Juliette. 6259, autorizado, Alema, Tepson, 0. 1510, 62. Bravo India Delta, confirma final call tower frequency 118.495. 1895, Mike Delta, fine. Voo 1966, desça para 4.000 pés, o ajuste no 014. Após etapa, voo sem aviso 366. 4.000 após etapa, 366, voo 1966. Papa Romeo, Bravo, Papa Delta, acione identificação, está sob contato do radar, 57 milhas sul de Salvador. Voe na proa de Itapu para interceptar a chegada a mar e reporte para a descida. Bravo, Papa Delta, identificação, vai para a proa de Itapu. Ideal, ideal. A ideal desça para 4 mil pés, o Bravo Papa Delta. Mike, Juliette Quebec, irá manter o número pés até o destino? Zulu or AirNav? Ok, answer, copy. Lembra que eu deixo ali, não copy. Chileno 259, autorizado a decolar no 020 080 graus 109. Bravo Papa Delta, guarde. O 1966 desça para 2500 pés, o ajuste no 014, autorizado a sinal RNAV, reporte passando pela vida 366. 2514, passará o 366, vou na ADN. Bravo Papa Delta, prossiga. Afirma, o Bravo Papa Delta. Tá, 3897, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. India Bravo, India Delta, having sights clear to land runway 10, wind 080 degrees, 10 knots. Set land runway 10, Mike in the top, thank you. Telemia 259, da Colos 30, controle Salvador 120, décima 8, com voo. 208, boa, obrigado, boa noite. Fazer uma CHG. De forma, uma DLA para poder não perder o seu plano, porque ainda não chegou aqui pra gente. Tato radar, via saída da El, subiu para nível de voo 360. 360, pode mandar El, 6259. Após 2000, atualizado Leda, com correção, Xené 6259. 2000 Leda, 6259 Brasil. Gol 1645, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 125, 1, 128, 35, obrigado, agora mesmo assim. Autoridade, chama ataque. Para o 2712. Azul 2712, a 4.7 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado. Chame o controle Aracaju, frequência 120 decimal 3. 120 Aracaju, boa. India Bravo, India Delta, on the ground at 32, turn right, contact Salvador Ground Control, 121, decimal 9. Delta, continue attack via Alpha, maintain position before taxiway Juliet. Azul 2639, autorizado decolagem 0, vento 090 graus, 119. Seguindo decolagem 0, Azul 2639. Prossiga. Entendi, eu também entrei em contato aqui com a sala de Salvador e eles falaram que não receberam nada, nada do plano senhor. Tava tentando contato via telefone, mandou mensagem, eu tô aguardando uma posição deles, que não depende só de mim. Bem-vindo a Salvador. Eu tô ciente, eu passo essa informação pra eles e a sala IES de Salvador tá tentando contato com a sala IES de Ilhéus. E eles passaram essa informação que eu tinha retransmitido, porém não tá chegando no sistema, devido a um erro, talvez, do próprio sistema. Salvador, boa tarde, vou chamar o chefe. 966, tráfego do estado, autorizado pouso destino 0, vento 1, quase não, vento 090 graus com 119. Tá passando o vento 3 de leste, tá certo livre, né? 8, 308, boa. Contato radar, via saída da Elso, comparamento do voo 340. Via da Elso 340, azul 2639. Após Leda, autorizado direto por seguro? 2639, após Leda, Mótica. Ok, após Leda, Mótica. Alemanha que Romeu na escuta. Prossiga. Fala meu Sérgio, prossiga. Fala do corredor, sim. Ok, sim, autorizado seria o meu Sérgio da Colômbia 7, curva à direita, corredor Axé, acionado 01-57, controle 1-0-18. Correto, cotejamento. Qual é o local de estacionamento? Sim, está presente no 1895, ajuste na 014. Na 3283 com 1, no 72 a bordo, autonomia de 3,40, alternando o conflito. São 3-2-3, site autorizado via Patins, ponto de espera 1-9-9-5, ajuste na 0-1-4. Patins, 2-9-5, 3-2-3. Mike, o meu. Aguarda para iniciar o táxi. Reporta na Oscar Mike, Charlie Mike Romeo. Bravo, mas é bem. De nada? Autorizado por Renato, não, não, não. Certo, já estamos autorizados direto em Renato 366, desça para 25010, o ajuste no 014. Autorizado a final é Renato, repórter para Renato 366. Ela pode estar no PM 66 desde dentro. Só confirmar, ela deve estar fora mesmo, né? Afirmo, e ela é indisponível. Legal, PM 66 desde dentro. Meu sino é 6259, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Centro Recife 125, decimal 1, alternando 12235, janela 6259, boa tarde. É. 1709, vale Brás, já primeiro ataque à esquerda. Para o posicionamento azul 278. Autoridade, chama o ataque. Autorizado, vou chamar para o ataque azul 278. Tá 3283, boa noite. Autorizado a lenta, colapso no 0, vento 100 graus, 119. Tem decolando 0, tá 3283. Azul 2639, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 351, alterne 2035, azul 2639, boa. É. India Bravo, India Delta, maintain position, taxi Lima. Charlie Mike Romeu, vento 090 graus com 119, autorizada a colapso no 7. Autorizada a colapso no 7, para mais. Então 3283, da cola 41, controle Salvador no 20, décima 8. Salvador 208, robô. 81, com POB de 66, 3 horas de autonomia, Fernando Salvador. Tira a telefone. 320, direto na Pro GLE, passando 3283. Autorizado, nível sinal 360, então 3283. Gente, tá 3283, 360. Bom, em cima, controle Salvador, 20 décima 8, bom voo. Controle Salvador, boa tarde, Papau Fachado, Mike Romeu, Pro de Farol da Porta. Tá, Charlie Mike Romeu, mantenha as constantes visuais, eu nomeio o teste, corredor Axé, reporte fora da barra. Corredor Axé, reportará fora da barra, Charlie Mike Romeu. Ok, will be the second to your left, after taxi web runway. Azul 2781 no próximo Estéreo, dá um no 05. Azul 2781, boa noite, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no 0, vento 090 graus, 119. Alinha na frente, pistão no 0, Azul 2781. Azul 2781, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 090 graus, 119. Conforme cotejado, alinha e decola, Azul 2781. No Papa Delta, complexo na aeronave, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, autorizado. Papa Tango, Kilo Romeu Oscar, mantenha as condições visuais, no 1500 pés, reporte no através de Veracruz. Torre Salvador para Papa Delta. Palmeu Bravo Papa Delta, ajuste no 014, vento 090 graus, 119, confirma a intenção. 1014, vai com a intenção do 372. Confirma pro mapa. Reporta na Serra Vida 372, informa o ATR da Azul, presta a rolagem na cabeceira 10. Reporta na 372, Delta. Pronto, Delta. Bravo Papa Delta no 372. Papa Romeu, Bravo Papa Delta, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 119. Autorizado pouso, Bravo Papa Delta. Azul 2781, decola 47, controle Salvador 120, décima 8. 208, Azul 2781. Autoriza o avião de cima. Fale Mike Romeu, autorizado, no meu pé, direto ao destino. Fique atento ao tráfego do Kilo Romeu Oscar, com Bravo 92 Papá, mantendo no 1500 pés, se seguir para Salvador. Quem é que autoriza o 045, seu amigo também? Mike Romeu, autorizado, tudo em condições visuais para o 045, com ajuste Salvador 6014. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 2781, perfil da Harbor. Azul 2781, contato radar, suba sem restrição para nível de voo 160 após 2000, vai eleva. Sem restrição para 160 após 2000, vai voar direto, eleva o Azul 2781. 9560, acione identificação, autorizado a chegada na área e desça para nível de voo 060. 060. A 3283, chama centro Recife, frequência 128.8, alterne 126.0. 288.260 Recife, agora até 3283, uma boa noite. Tá. Papá Romeu, Bravo, Papá Delta, no solo 50, confirma a paz de destino. Apenas esse acostumando e já está no pé na sua classe, ataque e avançar geral. Gente, livre à direita, solo Salvador 21, 19, solo 50, Bravo, Papa Delta. Direito 219, já. Romeu, Bravo, Papá Delta, qual o tempo em solo? Zero, ok, sim, só um minutinho que eu vou rodando com o zero. Que prossiga seu táxi de alfa e mantenha esse do Juliette. Já, quase que eu vou voar com boa tarde, 3197, informação uniforme, copiar Galeão 340. Centro 3197, Galeão autorizado, 360, decola piscina 0, após a decolagem, curva direita. Perfil de saída da EL, lido após Irume, apenas número 857, Monsu, cena 5160, controle 120, 208. Galeão 360, conforme o plano, pistão no zero, curva direita, Lael, Leda, Irume, Super November 857, Monsu. Adiciona 5160, controle 208, 2317. Correto, chama pronto. Sim. O Delta, a primeira esquerda, após a esquerda novamente, e vai ficar parqueado aí no pátio 3. Fica atento ao sinalizador no local. Prossiga. Uma viatura do lado do carro do Chigorara, porém não é fogo com a tatuador. Já deve estar a caminho, vou dar uma ligada aqui para o Fernando. Sim, tá. fora para o Fana. Vale explorar até então. Nove 560 informou tráfego na sua posição de 11 para 12 horas, 1-2 milhas, rumo sudoeste, mantendo 4.500 pés, com Charlie 206. Pelo Romeu Asca, ciente, mas os conselhos de viagem para de Paris até Paris se viajam, reposta de jogo campo. Já 9560 autorizado, direto para a Vita 366. 3-9-5-6-0 descendo para quanto? Então, 9560, deixa até o 060, aguarde o cruzamento com o tráfego informado anteriormente. Já cruzou com o tráfego. Certo, mas ainda não tem separação, o TAM 9560. Certo. O Charlie Mike Romeo, ciente, pouso 2109. Então, 9560, desça para 25010, o ajuste no 014, autorizado, assinal RNAV, reposto passando pela Vita 366. 2500, reportarei. O Gol 1099, autorização de tráfego para Confins, gente da Uniforme. Gol 1099, aguarde de cópia. Quase. Romeu Oscar, vem na Pro de Paris, após Paris e Seasa. Ok, Pro de Paris, após Paris e Seasa, pelo Romeu Oscar. Alves Salvador, o azul 2781, nos solicita nível 200. Alguém 2781. Vai aguardar. Controle Salvador, boa tarde, boa série 2591, informação de uniforme. Dessa via chegada Mário para nível de voo 060. Via chegada Mário até o nível 060, com a série 2591. Azul 271, chame o centro Recife, solicite o nível final 200 ao mesmo, frequência no 28.8, alterno no 26.0. 288, 260, azul 278, no boa. Batango, esse que usou para seguir via corredores, número 510, ou ajuste Salvador 10104, reporte ingresso no corredor Interlagos. Está tudo bom? Arbor, está pronto, Cobb? Pronto, Cobb, gol. Confins 360, depois o 21, decola pista 10, direita, Arbor, Elefa. 5166, transponder, controle 12080. Por favor, esse asa, pergunta para ele, presente. Esse asa, pelo Romeosa. Então, 9560, esse é missão, né, presente? 198, pessoal 95. Zero, por leve, pista 10, aquilo 2 turno. Transponder 5160, controle 28. 208, gol 0099. 5166, transponda. Na 10, vem pra 100099. Resposta, nossa empresa. Chame Mike Romeu, descida critério, reporte, passamos 35007. 2500 pés. Visual com campo, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, você me torna, frequência 118, sinal 95. 118, 95, Kilo Romeo Oscar. Pode atuar, o Thiago está presente, tá? Autorizado, Chico Zula. Está autorizado, sinal da 17. Sinal da 17 autorizado, Kilo Romeo Oscar. Existe no 0 na 4. 4 no 10, 1 no 0 na 4, com a série 2, 5 na 1. O 3347 está pronto para o taxi, a bordo 225, 3 horas e 50, Campinas. 71 no Índia, ponto de espera 295.014, boa viagem. Bateu a Índia, ponto de espera 295.014, solo, boa tarde, voo 705, autorização Galeão 360, sem informação ativa. Voo 705, autorizado Galeão 360, nível, telefone 9857. Eu faço pista 10, direita, Dael, Leda, e 5173, o transponder, controle 120. 8, Solo Salvador, muito boa tarde, boa noite, tá? 9560. 9560, tá aqui via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, tá 9560. Poderia repetir o transponder pro 9705? 5173. Autorizado 360, pro Galeão, até 9857, decola da 10, curva direita, Gael de Biruni. Tem um bolo 73 na escolha, 1208, seu controle de saída, 705. Correto, 1705, chame pronto, 17. Camarada. Como foi na frequência? 198, decimal 95. 595, graças a pelo voo. Solo 2591, autorizado o voto na revista 366, indecida para 25006, o ajuste no 064, autorizado em Rinaldi, após passar na revista 366. Autorizado Val 366, reportarei esse ponto, destino operador de 514, 290. Entendi. Salvador, boa noite, 3197.0. Pô, tá 3197, está autorizado, decolada 10, venta 100 graus, 12 nós. Alguém decola 10, tá 3197. Oscar no solo, pausa 1-0. É, Aulio Grau, pátio 5, frequência livre. 24, vamos para a busca de treinamento. Autorizado, chefe táxi. Vamos lá, táxi, voo. Conferra 2591. Conferra 2591, chame torre na frequência 118.95. Para a torre 2591. Porém, do Júlio S, eu vou em casa. Boa Ferrari, Júlio S. 7. Venta 100 graus, 109. Pelo voo. Decolado ao Zona 2, controle 1208. Boa noite. Boa. Salvador, boa noite. C3197. C3197, contato radar na decolagem. Supervisor da DAE para nível 360. 360. Pode voar, Linda? Autorizado, Linda, C3197. Linda, 3197.